Na desritmia do nosso pensamento, existe uma válvula subjetiva, chamada argumento. Como, por exemplo, o descontentamento. Sempre que se olha no jardim do vizinho, a grama está mais verde, o orvalho umedece mais, deixando a coloração mais bonita. A roseira parece desabrochar um botão a cada minuto. As árvores dão belos frutos, de aparência apetitosa, né? Pássaros amanhecem o dia cantando, em plena sinfonia. O beija-flor encanta, com o agudo afinado, a estridência da canção. Enquanto seu simples jardim, aos seus olhos, mais parece um quadro do outono, uma natureza morta. Mas veja por outro lado. Talvez o brilho do gramado não seja do orvalho, seja um grito de socorro, de um corpo ressequido, que suporta o calor do dia para sobreviver à noite tenra, como o pai de família que nega a fome para saciar a sua sombra. E se as belas rosas de cores distintas só servirem para embelezar um momento triste, sendo assim um simples detalhe no funeral? É bem possível que o canto dos pássaros venha trombejado, carregados no vento, acompanhando a fúnebre marcha de mais um desencarnado. Não se iluda por imagens que você mesmo retinou. Não existe flores tão belas, nem gramado tão lindo. Seja bem-vindo ao Jardim do Inimigo.